Gamenço, sim, o senhor não viu. A Académica empatou este jogo aqui. Teve um penalti a seu favor que não foi marcado. Portanto, foi gamada. Foi roubada. Isto que viu hoje aqui foi um escândalo. Prognósticos. Só no fim do jogo. Estou contente pelo resultado. Fica a saber todos os pormenores do fim de semana desportivo. Falta força, falta frescura. Frescura. Falta outra coisa também. Prognóstico. Duas horas em que o desporto é rei, na Rádio Universidade de Coimbra. Boa noite. Durante a próxima hora não vamos ter palpites nem apostas, vamos ter prognósticos. Hoje, dia 1 de novembro de 2010, temos em estúdio Miguel Fonseca, Rui Mário Oliveira, os comentadores residentes do Prognósticos. O nosso convidado é o médio brasileiro da Briosa e dá pelo nome de Adval Ignacio Pereira Júnior, mais conhecido como Júnior Paraíba. Primeiro, vamos passar em revista os resultados das secções desportivas da Associação Académica com o Pedro Colasso e a Carolina Silva. Pedro, conta-nos como correu este fim de semana desportivo. Um fim de semana em que as secções esportivas tiveram altos e baixos. No futebol, a Académica empatou a zero com o Penelense e este resultado fez com que a equipa descesse para a quinta posição. Começar uma boa temporada. Por outro lado, o rugby perdeu 38-12, aliás, com o Cedul. É a segunda derrota consecutiva, depois de na jornada passada ter enfrentado o Benfica. A equipa tem tido azar com as lesões, mas continua na busca dos quatro primeiros lugares da tabela e dessa forma poder discutir o título do primeiro escalão do rugby nacional. Ainda nas secções, a Académica jogou contra a Académica. Os iniciados da secção de futebol perderam 2-0 com os iniciados da OEF. A secção jogou em casa, mas esteve à defesa e no último lance da primeira parte a OEF conseguiu marcar o primeiro gol da partida. Já na segunda parte, depois de um erro da defensiva, que permitiu o segundo gol do Organismo Autónomo de Futebol. Salientar a presença de vários adeptos no campo e, entre eles, alguns elementos da Mancha Negra que se mostraram contra o jogo e apresentaram uma tarja que dizia: esta vergonha, isto é a deformação da Académica. Na OEF, os juvenis perderam por 1-0 com o Leixões. A equipa cai desta forma para o quarto lugar e fica fora dos lugares de apuramento direto à subida. Já os júniores empataram com o Gondomar a um golo. A equipa está muito abaixo do desempenho realizado no ano passado e encontra-se neste momento na sétima posição. E convém também lembrar que o futsal jogou este fim de semana. A peça é por Carolina Silva. Após a vitória de sábado em Leça da Palmeira frente ao Coemato. Ao intervalo, o jogo estava empatado a uma bola e assim continuou até ao final da segunda parte. Nos penaltis, a Académica foi mais forte e venceu o Coemato por 4-2. Académica 5, Coemato 3. Foi este então o resultado final da partida que permite à Académica seguir em frente na Taça de Portugal. Este fim de semana houve jogo grande em Coimbra. A Académica recebeu o Futebol Clube do Porto num jogo que opôs os dois melhores ataques da Liga Zona Sagres. Quem não colaborou foi São Pedro. A chuva deixou relevado impróprio para a realização de um bom jogo de futebol. Jogadores e adeptos saíram prejudicados numa noite em que Jorge Costa apareceu como a equipa mais atacante frente ao Porto. Perante a ausência de Nuno Coelho, o técnico dos estudantes inverteu o triângulo do meio-campo, colocando Hugo Moraes e Diogo Melo nas costas da surpresa Lionel, que jogou a 10 na tentativa de servir Miguel Fidalgo, Sugu e Diogo Valente. O Porto marcou antes do intervalo por Varela, mas a Briosa podia ter marcado primeiro. Não tivesse Diogo Valente falhado um cabeceamento à boca da baliza. Berger quase marcou num lance em que a bola bate no braço de Maicon, num lance igual ao que deu origem a um penalti favorável ao Futebol Clube do Porto, falhado por João Moutinho. Ao cair do pano, duas jogadas junto à baliza de Elton, com Hugo Moraes primeiro a fazer a bola bater no travessão, depois Sugu a rematar por cima. Ainda uma oportunidade para a Briosa antes do apito final, mas o lance foi anulado pelo apito do árbitro. No fim, conseguimos falar com Orlando, que nos deu a sua visão deste jogo. A chegar junto a mim, o Orlando, capitão da Académica. Orlando, boa noite. Vocês tiveram maior posse de bola que o Futebol Clube do Porto e no final acabam por perder. Têm as melhores oportunidades de golo da partida, acabam por perder. É muito complicado ir para o balneário assim. Sim, daí a frustração da equipa, chegar ao final do jogo numa partida que foi muito complicada a jogar-se, Tivemos boas oportunidades para poder marcar golos do Porto, por isso daí a frustração. Lutámos muito, merecíamos um prémio, pelo menos um empate, ou a própria vitória poderia ter sido nossa. Os dois melhores ataques do campeonato também mereciam um melhor tempo para uma melhor partida? Sem dúvida, sem dúvida. Isto foi uma exceção. Imprevistos, tornou o campo muito complicado para se jogar. Penso que tanto o Porto como a Académica mereciam outro tempo para poder jogar esta partida. Não pude deixar de reparar que estiveste ali à conversa com o teu anterior técnico, André Vilas Boas. Posso tentar saber o que é que você está a dizer? Como se todos podemos conseguir bons resultados, principalmente em casa. Ok, obrigado Orlando, mais uma vez parabéns pela boa partida. Foram as palavras de Orlando no final do jogo, um jogo que teve como eleitos ex-aequo como os homens da partida o Diogo Melo, ele que esteve insuperável na luta do meio-campo, e Hélder Cabral que é quase uma surpresa esta época, tem estado a dividir a titularidade, mas chamado corresponde com exibições de nível. Ontem secou completamente o Hulk. Gostava de lançar agora a bola aqui para o campo do Rui Mário e do Miguel Fonseca e começar exatamente por aí. O Hulk costuma ser um quebra-cabeças para as equipas contrárias. Ontem era complicado devido ao estado do relvado, mas cada vez que tentou ir para a baliza, Hélder Cabral apareceu-lhe à frente. Eu sei que temos falado de Hélder Cabral aqui e ali e tem-se discutido a opção de Adi, mas ontem não só houve o relvado, mas houve também uma atitude muito boa por parte da Académica. E estávamos aqui a tentar averiguar quem é que teria tido mais posse de bola, e ainda vamos confirmar esses dados, mas a Académica adaptou-se muito bem ao relevado e acabou por, pelo menos durante a primeira parte, dominar em absoluto o jogo. Bom, antes de mais queria deixar uma retificação. Deus queira que o jogo tivesse sido realizado ontem, porque era sinal que de facto não tínhamos assistido, porque de facto sinto-me defraudado, porque no início da época comprei o meu lugar, o lugar cativo, e neles não estava incluído nenhum jogo de polo aquático, que é uma modalidade que normalmente só vejo, infelizmente só passa nas televisões na altura dos Jogos Olímpicos, damos aquela pastilha de polo aquático, que eu não gosto de polo aquático. Oh, amigo, deixa-me só interromper uma coisa. A Académica já teve um jogo adiado em Alvalade, exatamente nas mesmas circunstâncias em que o relevado se encontrava. E tu foste lá e levámos todos boias no jogo seguinte, vez. Da segunda vez. Pronto, só para complementar. Exato. Um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer relativamente ao estado do relevado. Porque de facto acho que o que perpassa pela mente de todos os espectadores no estádio, cerca de 8.100 e poucos espectadores, e os que tiveram a oportunidade de ver pela televisão em canal aberto, é de facto um grande sentimento de frustração, porque efetivamente aquilo que se assistiu no sábado passado no estádio Cidade de Coimbra foi tudo menos um jogo de futebol. Houve meia dúzia de episódios dignos dessa classificação, mas no geral, de facto, foi um jogo muito difícil de ajuizar e de avaliar da parte de todos nós, e onde, de facto, saltava a evidência que apenas num lance meramente fortuito, num ressalto ou numa bola parada, que efetivamente o resultado poderia ser desbloqueado. Acabou por ser num lance feliz para o futebol do Porto, um gol belíssimo efeito, mas que é facilitado por uma descoordenação entre dois jogadores da Académica no lance, portanto, na forma como se fazem a bola de cabeça, na sequência de lançamento lateral, portanto, um golo algo consentido. Mas eu acho que, de facto, estavas a dizer, e se calhar iria começar por aí, efetivamente, a exibição da equipa da Académica acho que foi muito satisfatória, mas em face do estado miserável do relvado e das condições gerais, digamos, que rodearam o jogo, mais obviamente à base da transpiração do que da inspiração, como é lógico, eu destacaria, de facto, como disseste há pouco, a exibição dos dois médios mais defensivos, Diogo Melo e Hugo Moraes, constituíram este posicionamento de ambos, digamos, num duplo pivô, constituiu uma surpresa com que Jorge Costa pretendeu baralhar, digamos, André Villas-Boas, e até de certa forma acabou por conseguir. Diogo Melo esteve muito bem na primeira parte, e diria até meados da segunda parte, esteve um plano superlativo, e Hugo Moraes esteve de uma forma geral mais uniforme durante o jogo, e acaba com aquele lance francamente infeliz em que a bola é desviada pela quina da barra e efetivamente não entra no último lance do jogo, ou penúltimo lance do jogo. Estávamos a falar há pouco do Hélder Cabral, e de facto o Hélder Cabral é uma surpresa muito agradável neste início da época, e também acho que neste momento já podemos deixar de dizer que o Hélder Cabral divide titularidade com o Adi. O Hélder Cabral, a manter-se assim, penso que será para os próximos jogos, não haverá grandes dúvidas por parte de Jorge Costa relativamente à opção para o lado esquerdo da defensiva da Académica. E já agora, também vocês salientaram isso no final do jogo, no comentário, e também subscrevo, condicionado pela intervenção deficiente no lance do golo, o Pedro Costa fez também uma exibição interessante, a meu ver, substituído de uma forma inexplicável, mas depois mais à frente gostaria também de referir esse pormenor dessa substituição final. De qualquer das formas, acho que foi um jogo atípico, como disse, sinto-me defraudado porque efetivamente o meu lugar cativo e o meu bilhete de época não inclui qualquer jogo de bola aquático, porque, como disse, de facto não é uma modalidade que aprecio. E, portanto, acho que foi isso que se passou no passado sábado no Estádio de Cidade de Coimbra. Para um relvado que conheceu apenas o seu segundo jogo oficial, digamos que não foi muito bom augúrio. Mas depois, mais à frente, terei a oportunidade também de referir-me mais a alguns outros aspectos. Primeira impressão geral é que, de facto, foi uma exibição não agradável à Académica, porque seria, de facto, impossível sê-lo. E, aliás, sob esse ponto de vista, parece mal questionável a titularidade do Lionel em face às características do relvado. Foi um jogador que me pareceu que sempre claramente inadaptado, e o próprio Jorge Costa acabou por reconhecer implicitamente ao ser o primeiro a substituir. O Sogo também esteve muito aquém daquilo que nos habituou, nomeadamente no último lance do jogo, em que, de facto, na sequência daquela bola à barra, também acaba por falhar um golo quase feito. Mas, de qualquer das formas, acho que foi mais uma exibição de transpiração e de garra do que propriamente de inspiração, nem o poderia deixar de ser. De qualquer das formas, acho que, de facto, veio confirmar que, eu quase que me atreveria a dizer que praticamente a equipa não sentiu a ausência de Nuno Coelho. Nuno Coelho, que é um jogador que ainda o dissemos a semana passada, vinha de uma sequência de quase 40 jogos consecutivos, um jogador praticamente sem quebras de rendimento, sem falhas, nem por lesão, nem por castigo, e que, de facto, à partida é um baluarte daquele meio campo. Toda a semana, no fundo, andámos algo apreensivos relativamente à substituição do Nuno Coelho, e, como disse Jorge Costa no final do jogo, este jogo penso que o terá deixado bastante mais descansado relativamente à qualidade global do plantel e à homogeneidade, sobretudo em termos de opções no meio campo, uma vez que na frente de ataque me parece claramente que falta um outro tipo de jogador académico. Enfim, eu tenho aqui algumas divergências relativamente ao Miguel. Portanto, se não tivesse isto também não tinha piada nenhuma, né? Portanto, de alguma forma desde que não chegue ao ponto de algum de nós abandonar o estudo. não, isso com certeza não acontecerá. Não, gostava de realçar em primeiro lugar a atitude de Jorge Costa relativamente a este jogo. O Jorge Costa, enfim, para quem está mais atento a esta coisa, a esta vida académica, é aquilo que se passa, enfim, nos blogs e nos comentários de café e nos comentários de bancada, o Jorge Costa tinha tido, enfim, existiam alguns comentários, enfim, alguns paineleiros que falavam um bocadinho da possibilidade ou das capacidades que dividiriam das capacidades de Jorge Costa em ler o jogo. E, efetivamente, Jorge Costa demonstrou que também sabe ler jogo. E a alteração que ele fez, enfim, com a saída forçada do Nuno Coelho e com a entrada do Lionel, para mim, é o contrário daquilo que o Miguel disse. Eu acho que o Lionel entrou bem no jogo. Obviamente que não seria, o estado do relvado não foi bom nem para o Lionel nem para ninguém, não é? Por isso é que também não vimos o Sogu. Por isso é que também o Diogo Valente esteve uns furos abaixo daquilo que normalmente está, porque o relvado claramente não estava para este tipo de jogadores. Também não esteve para o Hulk, por exemplo. Teria-me dado mais gozo ver o Hélder Cabral parar o Hulk num jogo normal, com o relvado normal, do que como ele parou aqui. O jogo, o que eu estava a dizer, o relvado não estava para para o tipo de jogo que o Lionel costuma exibir, mas o Lionel entrou bem no jogo. Aliás, ele já tinha dito aqui na semana passada que fazia aquela posição no campo, e por acaso achei piada. Portanto, ele deve ter dito, ou o Jorge Costa, ouve-nos, ou ele deve ter dito ao Jorge Costa, olha, que eu também costumo jogar ali, já joguei no Brasil, já joguei ali naquela posição. E penso que o Lionel não jogou mal. Dentro de todas as condicionantes do encontro, o Sogudo ficou com a bola, acaba os olhos. O próprio do Porto resulta de uma escorregadela do Varela. Depois na televisão percebemos perfeitamente quando o Varela levanta o pé para rematar, o pé esquerdo que fica na relva escorrega, e portanto por isso é que ela acerta com aquela perfeição toda na bola, porque caso contrário o Varela mandava um bico que ia provavelmente para o segundo anel do estádio. Porque o Varela, enfim, terá algumas dificuldades em marcar outro gol igual àquele, se não fosse mesmo a escorrega dela. Isto no fundo, para resumir, que eu gostei muito da atitude da Académica, eu gostei muito da postura da equipa, da tal transpiração que o Miguel falou há pouco. É um facto, a equipa transpirou muito, a equipa procurou sempre, durante todo o encontro, outro resultado que não fosse aquele que acabou por acontecer. Naturalmente que houve ali uma parte, um período na segunda parte, onde o Porto teve um bocadinho mais, enfim, à espera daquilo que a Académica conseguia fazer. A Académica procurou sempre, até o último minuto, não só o lance do Hugo Moraes, como o subsequente falhanço do Sogu, e depois a parte final, que inclusivamente com o PZ na área, lance esse que só acabou por ser parado com o senhor que tem aquele apito para meter na boca, só ele é que parou esse lance. Portanto, a Académica demonstrou até ao último minuto dos 90 mais 4 que estava ali para assistir o jogo pelo jogo, e porque e demonstrou claramente que o terceiro lugar em que se encontrava não é obra do acaso, é obra de um grupo de jogadores e do seu treinador, que nos têm dado bastantes alegrias e que vão dar com certeza mais alegrias ao longo deste campeonato, a continuarem com este tipo de postura, com este tipo de forma de encarar o jogo. Enfim, que já houve um ou outro jogo onde isso não aconteceu, mas quando a Académica olha as equipas de frente e olhos nos olhos, que é isso que provavelmente irá acontecer no próximo sábado em Portimão, todos esperamos, a Académica só pode sair com resultados positivos. Muito se fala do estado do terreno. Temos aqui o Júnior Paraíba, a quem eu vou já fazer a primeira pergunta, mas gostava de lembrar, e no prolongamento daquilo que vocês estavam a dizer, uma questão que eu reparei durante o jogo, e a diferença da primeira para a segunda parte. Na primeira parte o Elton queixava-se que a bola não rolava, e eu notei que o Diogo Melo fazia passes em balão por cima da defensiva, a bola caía e ficava. O Miguel Fidalgo tem uma oportunidade, quase consegue seguir em frente. Na segunda parte, e aqui as marotices do relvado, na segunda parte do Diogo Melo, cada vez que fazia esses passos, a bola ganhava velocidade e chegava rapidamente ao Elton. Portanto, era um pouco difícil nós termos uma equipa a portar-se da mesma forma, porque o próprio relvado não permitia que a Académica jogasse na segunda parte como jogou na primeira. Vou fazer então a primeira pergunta aqui ao Júnior Paraíba. Júnior, tu viste a primeira parte no banco, na segunda estiveste lá dentro. Foi complicado entrares em campo e coordenar-te com a bola naquele estado relevado? É verdade. Primeiramente, agradecer a oportunidade aí, dando boa noite a todos os ouvintes aí. É verdade que a primeira parte estava ali no banco a ver a partida. Realmente, o estado do relevado estava inadequado para a partida. Acho que não tinha condições nenhuma de ter uma partida de futebol. Se esperava muito essa partida da gente, como do Porto. Acho que duas equipes que vêm bem no campeonato, fazer duas boas inícios de épocas, e tenho certeza que seria uma grande partida se o Real Vato tivesse seco, mas realmente não foi essa vontade, né, de Deus para a partida. Mas estava realmente em péssimas qualidades dentro de campo. A partir do momento que eu entrei, não tinha muito o que fazer, se não fosse o que a gente fez a parte final do jogo, que era, como foi quase no jogo todo, que foi mais na base da força de vontade, mais no tentar sorte do que qualquer parte de técnica. Mas verdade que estava impossível de ter uma partida de futebol. um facto que nós podemos notar, primeiro com a entrada do Éder, e o Éder tem um movimento que costuma fazer bem, que segura a bola, roda, cada vez que rodava a bola ficava para trás. Tu, quando entraste, nós estávamos todos à espera de te ver fazer aquilo que fizeste na Luz, que é correr com a bola no pé e ninguém te apanha. Vou pegando nesta imagem e voltando ao jogo da Luz, o que é que te deu na cabeça para correres aqueles metros todos e depois levantar a cabeça e encontrar o Lionel? É verdade, acho que é mais da minha característica, né? Acho que minha característica é essa mesmo, é jogador de arrancada, de força. Sempre me destaquei muito por isso. Contei por ser iluminado naquela noite de ter feito uma boa jogada, de ter dado o passo pro grande gol do Lionel. Ontem aqui em Coimbra, no nosso estádio, infelizmente não foi possível. Acho que o estádio do Real Madrid não dava condição nenhuma de me tentar fazer algum tipo de jogada. Acho que só tinha mesmo que fazer era tentar levar a bola até a baliza, mas estava impossível de se realizar isso. Tu és um jogador ainda bastante novo. Estás na Académica por empréstimo. Isso. Mas queres ficar cá? Quero. Acho que é meu pensamento se manter aqui. Acho que no futebol português, acho que tenho tudo para crescer ainda. Acho que tenho na minha mente, no pensamento que não demonstrei nem 50% da minha qualidade, mas tô tranquilo porque sei que tô fazendo o trabalho certo, tenho ido trabalhar com seriedade todos os dias e acho que no momento certo o Mister vai me dar oportunidade. É só quando tiver oportunidade procurar aproveitar da melhor maneira. Os teus colegas é que parece que não querem que tu jogues. O Diogo Melo tem feito grandes exibições, o Hugo Moraes também está muito forte no meio campo e o Nuno Coelho, tirando agora este impedimento por causa de motivos disciplinares, Tu já lhes puxaste as orelhas e disseste eu também quero jogar, ou vais ter de esforçar muito mais nos treinos? Não, acho que primeiramente para estar jogando tem que estar melhor. Acho que no momento que estão os três ali, o trinco ali, estão muito bem. Acho que eu vejo no meu modo de jogar, o jogador de futebol, para ele estar jogando, para ele estar sendo titular, ele tem que estar igual ou ele tem que estar melhor do que os outros. Acho que ele tem que estar igual para poder estar ali buscando o seu espaço, e melhor para estar sempre jogando. Acho que tenho feito meu trabalho cada dia nos treinos. Acho que na hora que a oportunidade que aparecer, com mais tempo, com mais oportunidades, que vou procurar mostrar meu trabalho, e naturalmente quando a oportunidade aparecer eu vou aproveitar. Acho que no Brasil também, antes de vir para cá, não foi diferente. Eu acho que na equipe que eu estava antes de vir para cá, fiz o primeiro turno do campeonato estadual sempre no banco de reserva, atuando só uma parte de titular. Mas quando no segundo turno assim começou, o Mister de lá me deu oportunidade, eu aproveitei e terminei o campeonato bem jogando. E quando foi a oportunidade que a Académica me viu, me trouxe até aqui. Qual é que é a tua posição preferida no meio campo? Eu gosto de atuar... não tenho tanta assim, preferência de um lugar fixo. Como eu deixei bem claro na minha primeira entrevista quando cheguei aqui, acho que eu sempre tive muita característica de ser um jogador do meio para frente. Tem muita característica de ataque, de pegar a bola e ter muita direção à baliza. Mas antes de vir para cá, o meu mestre no Brasil me deu muitas dicas e me ensinou, se eu tivesse paciência um pouco, para aprender um pouco a marcar, para ter que voltar um pouco, recuar um pouco mais na marcação, eu conseguiria ser um jogador muito mais proveitoso dentro da partida, dentro da equipe. E é isso que eu venho tentando também. O Mister também, Jorge Costa, vem me cobrando um pouco disso, de ter mais responsabilidade taticamente, sem a bola, ser agressivo, ser responsável na marcação. E isso acaba ter um lado mais claro. E uma qualidade fora do comum. Acho que é um jogador que, para mim, na minha posição, é o que eu venho buscando. No Brasil, ele era um jogador que tinha essa característica de servir bem o ataque, de atacar, mas também aprendeu muito a defender. Então, hoje na Lazio, ele é utilizado tanto na parte defensiva como na parte para atacar. E para mim hoje na minha vista é um dos jogadores mais completos que tem no futebol. Vamos abrir agora os microfones aos ouvintes e a todos aqueles que estiverem a ouvir, que quiserem participar, que quiserem dar uma opinião, fazer alguma pergunta, algum comentário, devem ligar o 239-410-427, 239-410-427. Rui Mário, Miguel, perguntas para o Júnior. Agora que tu me tiraste aqui duas perguntas que eu tinha preparadas, vou fazer a velha pergunta que já se vai tornando sacramental, um clássico da minha parte, que era pedir aos... que é pedir ao Júnior Paraíba que nos faça uma breve descrição da sua carreira até o momento, clubes por onde passou e como é que, e no fundo, agora juntar aí para nós, como é que veio parar a Briosa? Acho que o primeiro clube, realmente o futebol de campo, foi em Goiânia, na cidade que onde eu moro, né? Apesar de ser natural de uma pessoa na Paraíba, já faz 10 anos que eu moro em Goiânia, foi onde realmente eu comecei a me dedicar ao futebol de campo. Comecei minha carreira no Goiânia, uma equipe da capital mesmo. Depois tive passagem pelo futebol do interior paulista, retornando ao Goiás, onde eu fiquei 2 anos, indo para o Atlético Mineiro. Depois ficando 1 ano, retornando ao futebol paulista e voltando esse ano pro futebol goiano. Foi onde surgiu a oportunidade de vir para cá, acho que até inesperado da minha parte, porque eu tenho para mim que eu sei que o futebol, assim, acho que onde a gente quer que esteja, eu acho que eu sempre levei isso para mim, aprendi com o mister meu no Brasil, que ele me dizia para mim sempre ficar atento que onde a gente vai tem sempre alguém vindo a gente. Então me guardei isso comigo e onde eu passei eu procurei me dedicar ao máximo a sempre dedicar a cada treino, a cada partida, porque eu sabia que em algum momento alguém ia se favorecer do meu futebol, ia gostar do meu futebol e ia me dar uma oportunidade. Não foi diferente agora para vir para a Acadêmica. Tivemos uma partida do campeonato contra o Goiás, onde foi televisionada a partida, e onde, se eu não me engano, acho que o Mr. Ferreirinha estava lá com alguns empresários portugueses e gostou da minha atuação, onde virou a outra partida da semana, gostaram, e daí surgiu o contato e graças a Deus deu certo estar aqui na Acadêmica. Ainda nesta, lembrei-me agora de uma questão, não tinha aqui preparado, mas agora é uma questão que falaste aí. No Brasil a intensidade do futebol é diferente, não é? Joga-se por norma ao domingo, ao sábado e à quarta-feira, não é? Nesse ponto de vista, como é que tu achas o futebol português mais duro, apesar de jogar menos vezes? É uma velha questão que muitas vezes tem em Portugal, diz-se que se joga de menos. Uhum. Eu também sou dessa opinião, acho que sobretudo nas alturas festivas, um pouco à semelhança do que acontece em Inglaterra, acho que deveria haver muito maior intensidade competitiva do que aquilo que existe. Gostaria que nos dissesses como é que está a correr esta adaptação ao futebol português, quais são as grandes diferenças que tens notado e se efetivamente concordas que, embora jogando menos vezes, se o futebol português é de facto ou não mais exigente do que o futebol brasileiro. Quando eu cheguei aqui, acho que muitos me questionavam que o futebol brasileiro era um futebol mais cadenciado, tudo. Em certas partes eu vejo, porque o futebol brasileiro hoje está muito rápido. Acho que quem confere, quem assiste uma partida do futebol do Campeonato Brasileiro toda, vê que a intensidade está muito grande. Como você me perguntou da intensidade, aqui eu estou estranhando muito pouco, porque como você disse, a gente se joga pouco aqui, joga praticamente uma vez na semana, no final da semana, e no Brasil normalmente se joga no meio da semana, no final. Os treinos no Brasil são muito, com muito mais intensidade, normalmente durante a semana toda a gente treina normalmente duas vezes em cada duas vezes, ao menos 3 vezes na semana, dois treinos por dia. Aqui, a princípio, na Acadêmica, a gente vem fazendo só um treino por dia. Então isso no começo tem me feito sentir um pouco, porque eu estava acostumado muito a essa carga de treinamento. Acho que até por mim ser um jogador de força, de velocidade, de arranque, Sempre tínhamos trabalhos específicos para cada um da posição, treinávamos mais, tínhamos muito tipo de trabalhos físicos. Isso aqui a gente não costuma ver muito no futebol português. Mas tem sido uma boa experiência para mim. Acho que aos poucos tenho me adaptado. É um futebol que tem muito mais responsabilidade taticamente do que no Brasil. É um futebol que nos exige muita responsabilidade tática dentro de campo. É um futebol que, pelas condições dos relvados ser diferente do tipo pro Brasil, é um futebol mais rápido, em questão de velocidade de bola. Mas está sendo uma experiência boa para mim e eu tenho tido aproveitado. Júnior, qual é que é a tua relação com o golo? Ou seja, tu és mais um jogador de dar passos para golo ou também gostas de fazer o gosto ao pé sempre que tens essa possibilidade de fazer o golo? Eu tenho até falado comigo mesmo assim, que eu tô sentindo saudade de fazer um gol. Acho que tenho sentido essa falta. Acho que sempre fui um jogador de marcar gols. Nunca fui um jogador de ser o verdadeiro jogador, como se diz no Brasil, centroavante, o jogador fixo ali, o pivô. Apesar de ter começado minha carreira nas equipes inferiores, nas categorias de base, nas equipes júnior, juvenis, como esse tipo de jogador, como jogador de área, centroavante, mas tenho sentido falta de fazer gols, de dar passe. Acho que pude ter a felicidade de, nessa liga, ter dado duas assistências, mas procuro, quando ter minha oportunidade de fazer o gols, também balançar as redes também. Até porque a Académica, enfim, como o segundo melhor ataque da liga, também está a sentir a falta dos teus golos, portanto esperamos que esses golos surjam rapidamente. O Rui Marinho está a tentar que o prognóstico se torne o gênio da lâmpada, cada jogador da Académica que vem não, cá. Não, mas eu por acaso queria fazer uma nota sobre isso. Estava a tentar fazer isto devagarinho. Não querendo interromper o Rui Marinho, mas eu por acaso, o primeiro jogo da Académica que vi na pré-época foi resolvido com um golo do Júnior Paraíba contra o Santa Clara, em que eis. Por acaso, eu na luz, não querendo interromper o Rui Mar, não me diga mais nada. Uma vez que aqui temos só aqui entre família, só queria que o Júnior Paraíba nos tirasse a dúvida se efetivamente na recepção inicial a bola vai ao braço ou vai ao peito. A mim dá uma sensação que vai ao peito, sinceramente. Se fosse o contrário, também. Mas o lance deixa-me algumas dúvidas. Qual é a sua sensação? Foi efetivamente ao peito? Foi a parte de cima do braço deu um jeitinho também? Ou, o que é que se passou? Não, me perguntaram muito sobre esse lance. Mas eu, como eu tinha dito lá num dia, a bola quando passa pela área e sobra para mim, rapidamente ela pega meio que na minha costela. Quando eu vejo que vai bater no meu braço, eu rápido tiro o braço para trás e pega no meu peito, mas não chegou a tocar no meu braço, não. Portanto, completamente legal. Tens a tua dúvida satisfeita. Exatamente. Aliás, nunca tive, não, nunca estive sem calça. Não seria de esperar outra coisa. Aliás, o Júnior Paraíba, não sei se sabes, mas nos relatos da Rádio Universidade, em caso de dúvida, é sempre o lance a favor da Académica. E mesmo quando não há dúvida, é lance a favor da Académica. Por isso, vai-te habituando. Não, mas para complementar esta pergunta relacionada com os golos, porque como eu não vi este golo que o Júnior marcou contra o Santa Clara, estou ansioso por ver. Mas esta faceta da Académica, temos falado com esta faceta atacante e de marcadora de golos na Académica, para mim tem sido uma surpresa, e que já acompanha a Académica há uns aninhos, não vou dizer quantos, mas efetivamente tenho de alguma forma, esta pergunta é um bocadinho recorrente, mas eu gosto de sentir esse pulsar, porque para mim é uma novidade. Este o facto da Académica não ter marcado nenhum golo neste jogo deixou-me, pá, com uma azia terrível. não só pela derrota, mas pelo facto mesmo de não termos marcado nenhum gol, porque juntamente com o Porto e com o Benfica éramos a única equipa que tínhamos marcado em todos os jogos, inclusive na Taça da Liga e na Taça de Portugal. Portanto, isto mostra claramente uma postura atacante da, da Académica. Isso é, é, são vocês que sentem que se tiverem a oportunidade podem atirar a baliza. O Jorge Costa também vos incute esse espírito de pá, vamos é preferível ganhar por 4-3, como ele dizia, do que ganhar só por 1-0. Portanto, vamos arriscar um bocadinho mais. É isso, há essa nota-se nos treinos e o Jorge Costa, enfim, provoca isso em vocês para marcarem, para chutarem a baliza. Verdade, acho que nos treinamentos, quando estamos com a posse de bola, o Mister sempre pede muita força para atacar, muita qualidade a definir ao rumo da baliza. Sempre pede que a gente ataque forte ao rumo da baliza, que acostuma fazer os gols. Isso tem sido bom para a gente, tem nos dado confiança. Acho que isso muito parte também da confiança que os jogadores que estão atuando, que têm feito os gols, no caso do Sogol, no Binguel, do Diogo Valente, têm tido essa confiança. Acho que o jogador, quando está confiança, quando tem confiança para jogar, ele se sente muito mais firme dentro de campo. Ele pega a bola, ele já vira em rumo da baliza, sabendo que pode fazer o gol. Temos trabalhado muito para atingir a perfeição, para atingir a posição que a gente estamos. E acho que ainda tem muitos jogos e pode ter certeza que ainda irão sair muitos gols aí nos nossos jogadores. Júnior, só uma última pergunta. Tu sentes que estás mesmo à beira da titularidade, ou seja, o Jorge tem apostado bastante em ti e, portanto, sentes que a qualquer momento, enfim, era um bocadinho aquilo que dizia o Miguel, neste momento o teu problema é que os outros também estão a jogar bem, e, portanto, enfim, o que de alguma forma também é bom, não é? Quando claro, a equipa está a jogar bem, mas sentes que a qualquer momento poderás agarrar essa titularidade. Claro, acho que, como eu falei no início, tenho trabalhado da melhor maneira possível. Acho que tenho minha confiança primeiramente em Deus, sei que a minha hora vai chegar, a minha oportunidade vai chegar. Acho que tenho colocado isso em Deus, tenho colocado que o tempo de Deus na minha vida vai chegar. Então, sempre estar bem preparado, acho que tá psicologicamente preparado, tá bem fisicamente preparado para quando a oportunidade aparecer, a gente responder da melhor maneira. E já agora, o Rui Mário há pouco falou aquela questão do Lionel, vamos aqui também ajudar a confundir um pouco mais o Jorge Costa, e perguntar ao Júnior Paraíba. Eu há pouco não cheguei a perceber muito bem qual era a posição que gostavas mais de fazer, nas costas de ponta de lança, solto ali na frente, não é? Já agora, para uma eventualidade, serás também possibilidade de adaptar às alas? Porque no sábado entraste para o lugar de Diogo Valente, estavas com algumas indicações para dar ali algum apoio ao lado esquerdo, ao ataque. Numa eventualidade, numa necessidade, sentes também que poderás ser uma opção como extremo, digamos assim, como médio-ala? Sim. Acho que tem sido isso um pouco do que até o Mr. Jorge Costa tem conversado comigo, chegou a conversar comigo sobre isso, se eu me adaptarei ali pelas alas também, mais ou menos a característica de posicionamento nesse campo que o Diogo Valente faz, porque vê que em minhas qualidades do 1-1 sou muito forte, então isso me dá vantagem de atuar por ali. Mas como eu tenho sido um jogador, vamos dizer, polivalente ali dentro de campo, acho que eu quero jogar, acho que não ter muito que posição física fixa. Acho que onde o Mister ali do trinca ali ou pelas áreas me utilizar, vou estar à disposição. E na Luz começou a lateral esquerda, não é? Aquele lance começou a lateral esquerda defensiva, não é? Verdade. Foi até lá à frente. Verdade. Júnior, os outros jogadores têm feito algumas promessas aqui. Pedro, neste momento, pois, estamos Pedro, a eu vou ter de te interromper porque parece que temos aqui um ouvinte que quer participar. Olá, boa noite. Muito boa noite. Daqui fala Ricardo Martins, vosso camarada, companheiro e amigo. queria começar por dar aí um abraço ao Rui Mário e também ao Miguel, e dar também um grande abraço ao Júnior. Eu que sou fã das qualidades futbolísticas do Júnior, e eu até por acaso conheci o Júnior talvez no primeiro ou segundo dia do Júnior em Coimbra, em que ele estava no fórum com o Filipe. Eu também encontrei o Júnior e também lhe desejei força e felicidades. O Júnior está com um problema neste momento na Académica, que é o tipo de jogador do meio campo que é preferido por Jorge Costa. Ele prefere ter três médios um pouco mais de peso, um pouco mais posicionais, o que leva a que o Júnior não tenha tantas oportunidades, ainda não tenha tido oportunidades de jogar a titular. Costuma ser uma substituição, que eu costumo dizer, uma substituição feita de casa. O Júnior costuma entrar muitas vezes, assim como o Éder também costuma entrar muitas vezes. Nós na brincadeira dizemos que essa substituição vem feita de casa, mas é bom que ele entre, porque é um jogador explosivo, é aquele jogador, aquela espécie de número 10 que é também um avançado extra, um jogador explosivo, rápido, com muita força, que gosta de embalar e ter espaço para correr. E eu acho que é uma possibilidade de ser experimentado num esquema em que a Académica joga um duplo pivô defensivo, em que haja mais espaço entre os homens da frente e a linha do meio campo, em que o Júnior pode fazer esse papel, porque já vimos, tivemos essa derrota contra o Beira-Mar, mas eu gostei de ver as indicações das visões de passe na diagonal, passe de ruptura, que vi o Júnior fazer, e muito bem. E desejar-lhe felicidades na Académica. Eu sei que ele vai ter o seu espaço. Gostava de o ver a jogar mais vezes. Espero que o Jorge o ponha a jogar mais vezes. E pronto, desejar-lhe felicidades e desejar-lhe também que ele vá ver o site da Académica, ver a parte da história da Académica, e que se preocupe um bocadinho também em saber que clube é este, porque este clube gosta dele e espero que ele também dê muito a este clube. Ricardo, Miguel Fonseca, só duas questões. Eu por acaso pensei, quando foste falar que estavas a dizer que o Júnior Pariba tinha um problema, eu pensei que ias embirrar com as botas amarelas dela. E relativamente às substituições de casa, eu queria só fazer uma pequena emenda. Comecem a falar substituições à Carlos Queiroz. É mais engraçado, se calhar. Eu também gosto dessa. Ricardo, fica aqui o meu obrigado por teres ligado, e obviamente já sabes que estás convocado para ir ao Algarve. Não vais jogar, mas vais ver se as pessoas sabem como é que a Académica está a jogar, porque, como já sabemos, ver os jogos na televisão é só mesmo com o som desligado e ouvir o relato da Ruca. Exatamente, e pelo menos vamos ver uns copos. Ok, Ricardo, um grande abraço. Vamos ficar já com a resposta do Júnior a esta pequena provocação do Ricardo Martins. Deixar um grande abraço para ele aí. É verdade que a gente se encontrou aí assim que eu cheguei lá no fórum. Deixar um grande abraço. É como eu disse no começo, né? Tenho trabalhado, acho que na hora certa a minha oportunidade vai aparecer. Acho que independente de em qual lugar do campo eu venha atuar, espero que quando eu atue sempre, eu esteja sempre bem inspirado para dar meu máximo, para dar disposição, para que os adeptos vejam que aqui tem um jogador que tem dado responsabilidade à camisa da Académica, e com certeza ter a oportunidade de fazer boas atuações pela Briosa. Muito bem, Júnior, muito obrigado pela tua presença. Não nos vamos despedir já, mas vamos passar rapidamente para o bungee jumping, o mais e o menos da semana, e vamos começar pelo Miguel Fonseca, que tem ali duas folhas A4 com anotações. Tenho, e esta semana, por acaso, vamos aqui falar de algumas questões sérias. E portanto, por isso é que eu pedi um pouco mais de tempo. Aspectos positivos da semana: transpiração e garra com o Futebol do Porto, destaques que eu já há pouco frisei, Diogo Melo e Hugo Moraes. Prova da exibição e do medo que a Académica incutiu ao adversário, as substituições de André Villas-Boas são um exemplo disso mesmo, com a substituição de dois avançados por um central e um médio. Apesar da derrota, como disse há pouco o Rui Mário, e do primeiro jogo em 11 oficiais, sem marcar, a manutenção como o segundo melhor ataque da prova. Depois, mais dois aspectos positivos: o apuramento do futsal para mais uma eliminatória de Taça de Portugal, não obstante tenha sido na marcação de grandes penalidades. E a vitória dos iniciados, muito embora partilhe perfeitamente da opinião da Mancha Negra, que de facto este jogo, secção versus OEF, é uma autêntica aberração. Aspectos negativos da semana. São bastantes, por isso é que eu pedi um pouco mais de tempo para falar sobre eles, principalmente porque há dois que me entristecem bastante. Relativamente ao jogo de sábado, aspectos negativos, a decisão do árbitro em realizar o jogo, absolutamente inconcebível. Como falámos há pouco, já não me recordava desse célebre jogo em Alvalade há uns anos atrás, mas efetivamente o relvado não assegurava as mínimas condições para a realização da partida, e ontem às 18 horas seria perfeitamente enquadrável até em termos de transmissão televisiva. Conjuntamente com essa decisão do árbitro em realizar o jogo, a não expulsão de João Moutinho, uma falta sobre um jogador da Académica, passado 3 ou 4 minutos uma mão que, se fosse o outro lado um jogador vestido de preto, seguramente a equipa ficaria reduzida a 10 elementos àquela, ainda antes dos 40 minutos. Aspectos negativos, mais um aspecto relativamente ao jogo de sábado, aquela última substituição de Pedro Costa por Pá Pessoa, não entendi. Porventura um dia quando Jorge Costa aqui vier me possa explicar, mas de facto não entendi e nem consegui perceber qual foi a utilidade. Depois, mais outros dois aspectos negativos, o empate dos Júniores e a derrota dos Juvenis, sobretudo na equipa dos Júniores, é uma decepção esta época a sua prestação. Ainda relativamente ao AF, digamos, mais aspectos negativos, o andamento também pouco favorável aos seus interesses dos julgamentos de Eduardo Simões. E eu deixaria agora para o final duas notas francamente negativas. Primeira nota, uma situação que vai sendo recorrente nos jogos disputados com os três pseudo-grandes em Coimbra, que são os adeptos camaleão. Os adeptos camaleão são aqueles adeptos que vergonhosamente se sentam nos lugares cativos e que festejam os golos da equipa adversária e que respondem ao repto das claques contrárias, como aconteceu, por exemplo, ao meu lado, que tenho lugar cativo e verifiquei variadas dessas situações que me enervaram francamente. Tendo como cúmulo, a atitude absolutamente vergonhosa do apanha-bolas, de festejar o golo do Futebol Clube do Porto, ainda para mais, pelo que me disseram, sendo um atleta das camadas jovens da Académica. Eu acho que este aspecto era de averiguar, ver na transmissão televisiva quem é o rapaz e convidá-lo a ir jogar para a União de Coimbra ou para o Vigor, porque de facto não é digno de envergar a camisola da Académica. Aquilo é um aspecto vergonhoso. Eu, quando vim em casa, tive vergonha do que se passou. Um apanha-bolas da Académica a fechar o golo do Porto é ridículo. Segundo aspecto muito negativo da semana, penso que toda a gente viu, a questão da passada sexta-feira, os jornais, os pasquins da cidade, as Beiras e o Diário de Coimbra, publicarem uma página inteira de publicidade paga pelo Futebol Clube do Porto a incitar à presença dos seus adeptos no jogo. Como eu fiz questão de frisar em e-mails enviados nesse mesmo dia ao diretor de ambas as publicações, das Beiras, inclusivamente, do qual um jornal do qual fui colaborador, acho vergonhosa esta atitude. Compreendo que a publicidade é o oxigênio dos jornais, mas há limites. E como eu disse por telefone a uma senhora das Beiras que me atendeu, tiveram sorte de ser numa cidade de brandos costumes como é Coimbra. Se tem sido ao contrário, os Superdragões seguramente não deixavam as sedes destes jornais inteiras. Foi uma situação absolutamente vergonhosa. A publicidade é o oxigênio das publicações, dos jornais, mas há limites. Os jornais cedem publicidade a apelar à presença dos adeptos adversários, sendo paga por eles, como é evidente, na véspera do jogo. Fiz questão de o frisar, transmiti essa situação por e-mail aos diretores de ambos os jornais, estou à espera da resposta. Muito bem, Rui Mário, já estamos a empurrar o Meridiano para lá das 10 da noite. Pedia-te que fosses mais sucinto que o Rui Mário. Muito rápido. Mas um que estejas menos irado. Não, porque há, também estou irado, enfim. Há muitas coisas em comum. Vou falar agora nos aspectos positivos rapidamente. A vitória dos iniciados e a do futsal na taça. As exibições muito positivas neste jogo que falaste no início, Diogo Melo e Álvaro Cabral, gostei, para mim, foram dos jogadores com maior intensidade durante este jogo. Deixar aqui um louvor aos 8 mil e poucos adeptos que tiveram no estádio com aquela intempérie. E finalmente a demonstração de querer e atitude dos jogadores da Académica neste último sábado. Como aspectos negativos, enfim, também alguns, tenho algumas notas negativas, mas enfim, ressalvar que foi o primeiro jogo em que não marcámos qualquer golo, o estado miserável do relvado e do seu escoamento, a derrota dos juvenis em casa e o empate dos júniores. E as duas notas extremamente negativas vão ao encontro daquilo que disse o Miguel. O apanha-bolas que comemorou o golo do Futebol Clube do Porto e que no final do jogo não entregou a bola ao Elton para repor a bola em jogo, portanto atrasou a reposição do jogo, ao reinício do jogo, demorando tempo, segundos preciosos, no final do encontro, não é mais nem menos do que o capitão da equipa de iniciados da Associação Académica de Coimbra. Portanto, não vale a pena comentar mais nada sobre isto. É um miúdo e, portanto, tem direito a ter o clube que muito bem entender. Mas se representa uma instituição, se veste a sua camisola e se tem a sua braçadeira de capitão, não pode, naturalmente, ter este tipo de demonstração. Se quisesse comemorar os golos do Porto, estaria sentado na bancada, estaria lá muito bem e que ninguém o incomodaria. Para finalizar, a vergonha que foi ter duas académicas a defrontarem-se, não queria deixar de marcar aqui a minha posição relativamente a isto. Acho uma deformação académica, exatamente como disse a Machina Negra, muito bem. Muito bem, resta-me agradecer a todos por terem estado aqui em estúdio e a ouvir-nos. O Prognósticos volta na Paranorte de Cima segunda-feira com mais desporto à Académica e do Organismo Autónomo de Futebol, com mais uma entrevista ao elemento da equipa da Briosa. Até lá, não se esqueçam que na sexta-feira às 21 horas é tempo de pé de atleta e também há mais um relato sábado à noite pelas 9:15 da noite, quando a Académica se deslocar até o Algarve para defrontar o Portimonense em jogo a contar para a 10ª jornada da Liga Zona Sagres. Até lá, boa noite e encontramos-nos para a semana.